utilizou o 4062. Ok, 4062, chame torre no 1386, boa noite. 1386, boa. Corre Salvador, azul 4062, boa noite. Boa noite, azul 4062, o ajuste no 09, tráfego ajustado, tá livre o pouso na 10, o vento 140 graus, 099. Livre pouso no 04062. Tomeia, identifique chegada Mari, DSL 050. Salvador, bom dia, 3520, transfere o centro do hotel. 3520, identifique, chegada Mari, DSL 060. Mari 060, hotel 3520. Azul 4062, no solo aos 24, táxi pela Alfa, Juliette, gate 8. Juliette para o 8, 4062. O azul 4062, a pista no zero tá, ainda continua molhada? Não, negativo na área de rolagem não, só nas laterais. Ok. após o stop, gol no 896, prospecto da descida. Gol no 896, décima tem 2000, ajuste na 099, reporta estabilizado no ILS XR da pista na 0. Gente, décima 2000, 1019, reportará estabilizado no 896. Tô 3520, décima tem nível 050. 050, 3520. Confirme, Juliette de Azul. Juliette Índia Azul, sobe, mantém o nível 050. Controle Salvador, o TAN 3520 atingindo o nível 050. TAN 3520, décima tem 3000 pés, o ajuste na 019. 3000 pés, 1019, TAN 3520. Abatam o Juliette em azul, mantém o nível 050, aguardando transferência das comunicações. Índia Papa Oscar, Aracaju agora em 120 decimal 3. No 896, torre no 98 decimal 6. No 98 decimal 6, gol no 896, boa. Boa. Então 3520, décima tem 2000, ajuste na 099, reporta estabilizado no ILS XR da pista na 0. 2000 1000 no 019, ILS X-Ray, reportar estabilizado, TAM 3520. Não no 0, venta 150 graus 089. Livre pouso 990 com 1019 no ajuste de voo 9896. Agora o voo no 895, baixo voo no 896, baixa a travada. Ciente. No meio no solo aos 38, libera a pista próxima interseção à direita. Táxi autorizado de Alfa, Juliette, portão 03, nesta frequência, 18 no meio. Ciente, nesta frequência, Juliette, Alfa, portão? Portão 03, Alfa, Juliette, 03. Alfa, Juliette, 03, graças. Salvador, bom dia, TAM 3520, estabilizado, baixado, travado. Bom dia, TAM 3520, tráfego avistado, ajuste no 019, pouso autorizado agora, pistando 0, senhor, vento de 150 graus com 08 nós. 150 com 08, autorizado, TAM 3520. 520 no Solos 42, libera a pista próxima à direita, senhor. Táxi aprovado, Alfa Juliette, portão 04, nesta frequência da 3520. Alfa Juliette 04, o TAN 3520 informa que na curta final, alguém solo tentou acertar um rojão na aeronave, tá? Na curta final, próximo da... fogos de artifício, próximo da DA. Próximo ADA, fogos de artifício, alguém tentou acertar um rojão da aeronave. Gente, vou contactar a entrada. Obrigado. Juliette de Azul, confirme o nível para o qual deseja ascensão. Siga. Sobe e mantém o nível 070, Juliette de Azul. Juliette de Azul, serviço radar terminado, 67 milhas nordeste do VOR de Salvador, sobe e mantenha o nível 070, chame Ilhéus, correção, chame Aracaju 20 decimal 3.